3601, autorizado, reporta ataque. Rota 3601, com 163 a bordo, 4 horas e 20, Alterna Galeão. 3601, no táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1015. Observo, táxi, parte de Alpha, ponto de espera, reportaremos pronto, 3601. horas. Contigo, tendo 3-4 rapid. Conveniente. São 3601, não autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 1 centena, 7 nós. Zero, linha de decola no zero, 3601. Na 3601, decolou agora o 56, controle 120, decimal 8. Rolando 08, 3601, decimal 8. Bom dia, 3601 no Dael, Leda Bridge. 3601, bom dia, contato no radar, tudo para o nível 360, perfil Dael. 360, no perfil, 3601. Estabilidade na presente Dael, então 3601. Oi, Dael. Dael, obrigado. 3601, ele. Obrigado, coordenador. Proa de Prince, está presente? Aguarde. São 3601, passa nível 160, chama agora o centro do Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 1251, 3325, 3601. aqui é o TAM Mike XTR Delta, pedindo autorização de reboque da remota 14 para a ponte 612, a parte principal. Mike XTR Delta está autorizado, reporte ao termo. Sim, a gente reportará ao termo, XTR Delta.